Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Bem, pessoal, hoje o nosso tema, ele tem a ver com ficção, com histórias, com filmes, com quadrinhos, com novela, enfim, com tudo isso. Nós vamos falar dos estereótipos, dos tropes, ou tropos, né, como se fala em português, ligados a personagens femininas. Eu acho que cabe explicar um pouquinho a palavra, né, primeiro. Segundo o nosso dicionário, seria o mesmo que metáfora, né? Expressões que são usadas para ilustrar um arquétipo de construção de personagem, digamos assim. Isso, é tipo uma alegoria, assim, é uma forma indireta, né, de representar uma ideia através de um outro container, vamos dizer. Nos casos que a gente vai falar no programa de hoje, essas ideias, né, elas são os estereótipos femininos que são construídos, representados pela figura das mulheres na ficção. Muitos desses estereótipos, eles se sustentam em concepções machistas a respeito da mulher, e é isso que a gente vai discutir no programa de hoje, né, Gisele? Isso. Não necessariamente os tropos, eles são ruins, né? Não necessariamente eles são machistas. Enfim, existem diversos tipos de tropos, mas quando a gente fala de representação feminina, acaba que a gente vê que muitos deles são machistas. Sim. Porque realmente, como você falou, o problema não é nem o tropo em si, né? O problema é o que esses estereótipos estão transmitindo, o que eles estão falando a respeito das mulheres, né? E quase sempre, assim, na maioria das vezes, isso é bem problemático, né? Com o primeiro, que talvez todos vocês já conheçam, que é o tropo da donzela em perigo. Quantas histórias a gente não conhece que tem aquela mulher frágil e indefesa, que precisa ser salva pelo herói, e assim, que é um dos tropos mais repercutidos e são mais perigosos também, porque ele entranhou o imaginário das pessoas de forma a elas acharem normal que as mulheres precisem sempre de um homem para serem salvas. É um arquétipo de representação, acho que mais utilizados, né? Normalmente se trata de uma mulher jovem. Uhum. E está relacionada ao protagonista da história. Então, ou é um interesse romântico, ou é a filha, é alguém que está ali no círculo íntimo, né, do protagonista da história. Ela vem como uma motivação pro herói, né? Em geral, essa mulher, ela é passiva e ela aguarda ali até que o herói venha e a salve. Sim. E o pior é que normalmente ela até serve como prêmio, né, do herói por ter enfrentado as aventuras e os perigos, né, para salvá-la. Então ela tá ali como um troféu também, né? É um tipo de objetificação também, né? E é interessante que um dos maiores disseminadores dele seria a Disney, né? Sim. A Branca de Neve, por exemplo, ela não foi salva uma vez pelo herói. Ela foi salva pelo caçador, salva pelos anões, e ela foi salva pelo príncipe, né? Todos homens. É verdade. Então, assim, desde a nossa infância, a gente já tá com esse tropo martelando na nossa cabeça. E tem a Bela, tem a Cinderela, tem a Aurora também, que é a Bela Adormecida, que também tem que esperar. E a Bela Adormecida, assim, eu acho ainda pior, porque além dela ter que ser salva, primeiro que ela tá inconsciente, e aí o príncipe vai lá e dá um selinho nela inconsciente, isso é ser salva, entendeu? Olha o problema que isso tá passando. Pior é a Branca de Neve, que tava morta. Que medo, cara. Pois é. E assim, é interessante também que acaba que o fato de ela ser mulher, o fato de ela ser uma personagem que não é tão bem construída, que as pessoas não conseguem se relacionar, acaba com que muitas dessas personagens sejam detestadas, assim, né? Sim. Tem um exemplo que eu queria botar aqui, que é a Kim Bauer, que é a filha do Jack Bauer, em 24 Horas. Eu não assisti 24 Horas. Eu assisti pouca coisa, sabe? Mas eu conheço um pouco da repercussão e ela é detestada. Sério? Porque ela é a motivação do Jack Bauer ali na primeira temporada e tudo. Só na primeira temporada ela é raptada umas 3 vezes, né? Então... Caraca. E a primeira temporada são 24 horas literalmente, né? É. Ou seja, ela é raptada 3 vezes em 24 horas. Isso. Meu Deus. E tem vários personagens assim, né? Tem algumas que não são mal construídas. Um exemplo pra mim é a Sansa de Game of Thrones. Uhum. Também tem uma rejeição muito grande, porque ali em Game of Thrones você tem muitas mulheres ativas. Sim. E a Sansa é um contraste, né? Ela é aquela que foi criada pra ser uma dama da sociedade. Ela é romântica. Mas eu vou te dizer que eu gosto muito da Sansa. Um dia, se a gente tiver a oportunidade de fazer um cast sobre Game of Thrones, eu vou falar porque que eu gosto dela e dessa construção que fizeram com a personagem. Eu gosto da Sansa também. Eu acho que ela tá dando sinais de que ela tá mudando. Aquele mundinho dela tá se desconstruindo e ela tá mudando. Outra coisa que dessa Donzela em Perigo, que normalmente elas estão em histórias que tem um protagonista aventureiro e tal, e elas não têm superpoderes como os protagonistas, né? Por exemplo, a Gwen Stacy, do Homem-Aranha, Mary Jane, Lois Lane, elas não têm poderes. A própria princesa do Mario, a princesa Peach, né? A princesa Zelda... A princesa Zelda, enfim, eu não vou contar, mas tem uns detalhes ligados a ela, mas ela representa a donzela em perigo também. Enfim, elas dependem do poder do homem, no caso, né? Ficam essas duas questões, né? Tem a primeira, que é a questão da mulher que é frágil, e a segunda, a questão do homem, que trata a mulher como propriedade, né? Exatamente. Eu acho que pra mim isso é o mais marcante nesse tropo. E assim, tem também a questão de que é um tropo, assim, muito aquela, o estereótipo da princesa, né? Se você é uma princesa, as suas chances de acabar sendo uma donzela em perigo aumentam, né? Porque até a princesa Leia, né, de Star Wars, que é toda fodona, rebelde e atira, enfim. Ela tem um momento de donzela em perigo também, que inclusive, eu não sei se eu vou chocar muito ao dizer que eu não gosto muito de Star Wars. E essa cena, principalmente, de que ela está com uma roupa toda sexy, acorrentada, meio seminua lá, e tem que ser... Que ela foi capturada, né, pelo Jabba the Hutt. Que ela tem que ser salva nesse momento, né, pelos heróis. Então nem ela escapa disso. É verdade. Nosso próximo trope é o contrário da donzela em perigo. Pra mostrar que também... Tem formas de você quebrar, né, padrões, de você subverter alguns estereótipos, que é a donzela fora de perigo, né? É quando a personagem, até você acha que ela vai esperar pelo herói, mas ela não espera pelo herói, ela consegue escapar sozinha, ou então consegue ali se virar muito bem até o momento do herói encontrar. É, já que eu citei a Branca de Neve ali no Donzela em Perigo, queria falar de um filme que é uma versão da Cinderela. O nome em português eu acho que é Cinderela para Sempre. Um filme com a Drew Barrymore. Não sei se é assim que fala o nome dela, eu acho que é. Um romancezinho, assim, e tal. Que o nome dela é Danielle. Cinderela é o apelido dela. Tem uma cena que a madrasta vende ela por um, acho que é um mercador. Ela tinha uma dívida com o cara e dá a Cinderela em troca, sabe? Uhum. E é bem já pro final do filme. E aí você fica esperando que o príncipe vai lá salvar ela, né? Uhum. Porque o cara vai abusar dela. E aí quando ela tá lá, assim, arrasada já, né? Ela levanta, pega uma espada e acua o cara num cantinho do quarto. E sai pela porta da frente do castelo, sabe? Quando ela já tá lá do lado de fora, assim. Aí o príncipe aparece. Gente, que demais! Eu achei muito bacana isso. É legal a gente ter a nossa expectativa quebrada, né? Ah, eu acho. Tem um filme que é Os Vingadores, que a Viúva Negra, ela tá amordaçada, assim, né? Não, tá com as mãos pra trás, parece. E estão interrogando ela. Parece que ela foi sequestrada e tem uns caras interrogando ela. E aí ela fica lá com os caras até o telefone tocar. O telefone toca, ela fala, ah, então tá bom, então tá na hora de eu ir embora, né, galera? Sim, ela tava ali só pra... pra recolher informações, né? Cara, eu acho a Viúva Negra muito foda. Muito foda, eu sou muito fã. Ela tava fingindo que era donzela em perigo, né? Eu acho muito legal isso, porque, na verdade, ela tá usando de um tropo característico de personagens femininos a favor dela, né? Pra conseguir ali o objetivo dela, que era recolher informações. Eu fiquei brava no início dessa cena, porque eu achei isso, assim, já no cinema, né? Porque eu achei que ela realmente... Cara, como assim a Viúva Negra tá amarrada? Ela é muito foda, como é que podem ter feito isso com ela? Já vão cagar o filme. E aí vai, e ela reverte a situação. Eu, nossa, eu derreti no momento. Outro caso, um exemplo que eu queria citar é do Tolkien. Que, assim... A gente sabe que ele quase não criou personagens femininas, né? Até no último filme que saiu do Hobbit, inventaram uma personagem feminina porque a história não tinha personagens femininas. Mas tem o Silmarillion, que tem a personagem que chama Lúthien Tinúviel. Não sei se a pronúncia é certa porque eu não falo élfico. Mas que ela é uma princesa, né, que se apaixona por um mortal, aquela coisa toda. Ela acaba sendo capturada, né? Mas ela escapa sozinha, duas vezes, ela resgata o amado dela, ou seja, ela quebra tudo que a gente espera de uma donzela em perigo, ainda mais numa história do Tolkien, né? E uma coisa muito interessante que eu descobri sobre essa personagem é que dizem que ela é baseada na esposa do Tolkien. Enquanto o Beren, né, que é o personagem amado dela, seria um avatar do próprio autor, né? Eu achei isso interessante dele colocar a própria mulher dele como a foda da história, sabe? Ah, legal. Mas esse tropo é muito legal e eu acho que ele tá crescendo, vai aparecer cada vez mais aí na cultura pop. Também torço. Inclusive no Frozen, eu acho que temos esse trope, não? O que, que você acha? Quando principalmente, porque ela tá ali no final quase morrendo e você acha que ela tá precisando do Kristoff pra salvá-la, e aí ela consegue se salvar sozinha com uma atitude dela, né? É verdade. E tem outro momento que é quando a Elsa, ela escapa sozinha, que aquele outro babacão prendeu, acorrentou ela, e ela escapa sozinha disso também, né? É aquela coisa, como eu falei, a Donzela em Perigo era uma coisa clássica da Disney. Se a Disney tá mudando, galera, é porque a sociedade tá mudando. Então essa é uma demanda da sociedade, né? Acho que as mulheres não querem mais se ver nesses papéis passivos também. O próximo exemplo, ele foge um pouco desse papel passivo, né? Clichê, mas ele traz outro estereótipo negativo sobre as mulheres, que é a femme fatale. É, eu tenho mixed feelings com esse trope, sabe? Sim, sim. Eu não sei muito bem pensar, assim, se é uma coisa tão negativa assim. Eu acho que o mais negativo desse trope é o destino que o autor dá à personagem normalmente. Porque o que acontece? Primeiro, vamos explicar, né? Que é aquela mulher atraente, sensual, provocativa, que seduz, manipula o herói, né? E geralmente, assim, é quem coloca o protagonista em alguma confusão. No Brasil, a gente tem uma expressão que chama chave de cadeia. É aquela mulher chave de cadeia, né? Uma expressão extremamente machista. Então, eu acho que ela usa, assim, da sensualidade dela pra manipular o herói, né? Ela é ardilosa. Ela tem uma moralidade meio dúbia. Mas, assim, ela normalmente não usa sexo propriamente dito. É mais... uma promessa. Uma coisa interessante é que normalmente ela é a vilã. É, isso eu acho negativo. Sim. E aí o que é reservado à vilã? Ou ela é redimida e aí ela tem que se... Geralmente pelo herói, né? E aí ela é levada a mudar e a se tornar uma mulher de bem. Ou ela é condenada e punida, geralmente com a morte, né? E a gente sabe muito bem o que acontece com as vilãs. Eu queria citar até um exemplo de uma novela recente e horrorosa, que apesar de ter sido louvada por ter um beijo gay, eu continuei achando uma merda, que é O Amor à Vida. A Aline... Uhum. Que por acaso é minha xará, ou seja, eu tive que aguentar a timeline inteira falando essa linha é insuportável. Sério, não façam vilãs chamadas Aline, pelo amor de Deus, eu não aguento. E aí, o que aconteceu com ela? Primeiro, ela teve um pouco esse papel de femme fatale, porque ela é jovem, bonita, ela encantou o César... E assim, mas na verdade ela tava manipulando ele pra ficar com o dinheiro dele. Ela cega o cara, tenta matar o cara, enfim, ela é horrível. E mas aí no final, assim, todos os vilões, eles têm um certo tipo de redenção nessa novela. Félix, por exemplo, que é um vilão e acaba sendo redimido e acaba como protagonista da história, com um beijo e blá blá blá. Foi presa e depois eletrocutada, não foi isso? Sim, não bastou ela ir pra cadeia, ela teve que ter uma morte horrível, olha isso. Tem muito de slut shaming nesse troco. Se a mulher é sensual, né? Se ela é bonita, se ela usa aquela sensualidade, então ela só pode ser a vilã. Exatamente. E assim, eu não acho que a femme fatale, a figura da femme fatale, seja negativa, porque ela remete muito aos filmes noir, né? Sim, os filmes de detetive, né? É, filmes da década de 40... Eu acho que é muito bacana você pensar numa mulher que exerce a sua sexualidade mais livremente nesse período, sabe, da humanidade. Só que ela é sempre aquela personagem, às vezes, que vem pra exercer algum poder sobre o mocinho, mas no final o mocinho vai ficar com a mocinha, não com a femme fatale, sabe? Sim. Sempre rejeitada. É verdade, eles até querem passar talvez uma mensagem com isso, tipo, não exerça sua sexualidade, seja a moça recatada que você vai ter o seu homem no final. Eu acho que sim, com certeza. Um exemplo que eu queria citar é uma personagem de uma série que eu não sei se vocês conhecem, então, não, porque é uma série que já foi cancelada na segunda temporada, que é a série Smash. Era uma história sobre um musical a respeito da Marilyn Monroe. E aí, nessa série, tinham duas personagens que disputavam o papel de Marilyn. Uma delas personificava o lado inocente da Marilyn e a outra personificava o lado sensual. A Ivy representava a sensualidade. E aí, assim, ela é aquela coisa, né? Tem um corpo curvilíneo, tem uma voz mais rouquinha, sabe? Tem uma malícia, mas, né, era a vilã da história, quase, praticamente. Não chegava a ser, assim, uma vilã, mas ela, perto da outra, ela era vilã, sabe? É meio chato ver isso sempre também, né? Como a mulher sensual colocada como a vilã. Tem algum exemplo, Aline, que você conhece de... Eu penso muito na Mulher Gato. É uma personagem, a Selina Kyle do Batman... Que ela, ao decorrer da sua criação, ela não tem uma consistência muito grande também. Os criadores, os roteiristas, nunca estão preocupados em um background. Cada história ela tem um background diferente, sabe? Eles estão cagando porque a personagem seja, desde que ela seja a mulher que vai seduzir o Batman. Eu gosto muito da Mulher Gato, eu acho ela fodônica e tal, porque ela é uma anti-heroína. Se você for pensar, porque ela às vezes combate os vilões, ela tá nesse papel dúbio, mas ela também não é uma aliada do Batman, ela não é uma mocinha de bem, uma Batgirl da vida ética e tudo mais. Ela é uma personagem mais profunda, mas que por essa necessidade, talvez, dos criadores, dos roteiristas, de sempre colocá-la no papel da mulher que vai ter um affair com o Batman, então eles não acabam dando atenção pra essa profundidade que a personagem pode ter. Entendi. O próximo tropo é o tropo que se chama Ofélia. Eu acho que esse tropo ele não é tão comum assim, mas é muito interessante falar dele, porque vez ou outra ele aparece por aí, sabe? Sim. A origem dele, né, seria a personagem Ofélia, de Hamlet, né, uma obra escrita pelo Shakespeare por volta de 1600. A imagem da Ofélia esteve na imaginação dos pintores, dos poetas, dos escritores, desde a antiguidade, né? Então, é uma coisa que tá ali no, digamos, no subconsciente da nossa sociedade, né? Uhum. Resumindo muito a história, assim, a Ofélia era uma mulher nobre, apaixonada pelo Hamlet, que acaba enlouquecendo após a morte do pai. Por fim, a gente não sabe muito bem se ela se suicidou, se foi um acidente, mas ela morreu afogada num lago. Tem horas que dizem no Hamlet que foi um acidente, tem horas que dizem que foi um suicídio. Uhum. Interessante desse tropo é que é a imagem que se tem dessa loucura dela. Porque ela era uma mulher jovem, ela era uma mulher bonita, uma mulher rica, nobre, né? Então, assim, existe uma romantização dessa loucura, sabe? A gente sabe que a loucura não é uma coisa simples, não é uma coisa bonita de ver. Mas a imagem da Ofélia é de uma mulher vestida de branco, com uma coroa de flores no cabelo, os cabelos esvoaçantes, sabe? Com os pés descalços. Então, ela tem uma relação ali com a natureza. Ela lembra muito uma ninfa, né? Ela aparenta ser, assim, um ser quase etéreo, né? Virginal, que tá num plano diferente de realidade, sabe? Uhum. Eu acho bem problemático isso. Porque, assim, geralmente também há o aspecto dúbio. Será que ela realmente enlouqueceu, sabe? Ou é aquela coisa da mulher histérica, né? Porque ela é mulher que ela é louca. Né? Por exemplo, no filme Inception, eu acho que é o melhor exemplo disso, que é a personagem chama Mal, que ela é a mulher do Leonardo DiCaprio, não vou lembrar o nome do personagem do Leonardo DiCaprio. O que acontece na história é que eles entram em várias camadas de sonho, né? E aí, em um momento, eles voltam essas camadas, só que ela começa a duvidar se eles voltaram todas as camadas de sonho, se eles estão realmente despertos ou se eles estão dormindo. Então ela começa a acreditar que eles ainda estão dormindo. No filme, o despertar ele é sempre... Você tem que morrer no sonho para você despertar, né? Ela quer se matar porque ela acha que ela vai acordar, né? E a gente é levado a acreditar durante o filme que ela realmente tá louca. O Leonardo DiCaprio acredita que ela tá louca até que ela se mata, né? O que acontece é que não dá pra saber se ela tava certa e foi desacreditada. E até a própria questão da deficiência mental também, de você desacreditar alguém de alguém porque você acredita que essa pessoa é incapaz, sabe? A insanidade feminina sempre foi ligada à sexualidade. Então, por exemplo, a palavra histeria vem do grego útero, tá ligado à sexualidade dela, né? Uhum. Então, existe também uma fetichização das personagens Ofélias, né? É claro que nem toda Ofélia, ela vai aparecer de branco, com a coroa de flores na cabeça, né? Existem elementos que são parecidos, né? Uma personagem que eu queria citar, que eu acho que é muito parecida, é a Luna Lovegood, do Harry Potter. É verdade. Ela é meio maluquinha ali, mas você não sabe se ela tá maluca ou se ela tá simplesmente enxergando alguma coisa que as outras pessoas não veem, né? É verdade. Eu acho que esse ponto é muito interessante, assim, né? Essa retratar essa visão diferente, sabe? É, da loucura. Tem uma outra personagem também que eu acho legal. Talvez os mais novinhos não se lembrem tão bem. E é a Drusilla, que é uma vampira do seriado da Buffy. Nossa, eu não lembro e eu não sou novinha. Ela foi vampirizada pelo Angel na época que o Angel ainda era malvado, né? Que ele não tinha alma ainda. E aí o Angel fez o favor de, antes de vampirizar ela, torturar e matar a família inteira dela na frente dela. E ela enlouqueceu. Então, antes dela virar vampira, ela era louca. Ela já tinha enlouquecido. Uhum. E aí ela virou uma vampira louca, ela era perigosíssima. sabe? Ela trocava de lado, assim, ela tava com o vampiro lá, com o Spike, né? Namorado dela. E aí, do nada, ela fala, não quero mais Spike, eu vou ficar com esse outro aqui e tal. Tipo assim, ela era muito... instável. Ela era muito instável, exatamente. Mas a personagem era muito legal, eu gosto muito da Drusilla, assim. Era bem diferente dos outros vampiros. É outro tropo também que eu tenho... Mixed feelings. É, eu acho que é um personagem que não deixa de ser um personagem interessante, né? Mas essa romantização da loucura, ela me causa incômodo. É, pra gente ver que, assim, nem todo tropo ele é necessariamente errôneo, ele é necessariamente problemático, né? Às vezes o personagem, ele é baseado naquele tropo, mas às vezes ele é construído de uma forma, o contexto da história é construído de uma forma que isso acaba sendo de uma forma não negativa, entendeu? Próximo tropo. Eu nem sei como traduzir essa expressão. The Manic Pixie Dream Girl. Eu também não sei como traduzir, gente. Como se fosse a garota dos sonhos que é maluquinha, sabe? Isso. Eu não sei se é exatamente essa a tradução. Pelo contexto, me parece que sim. Esse termo, ele foi cunhado em 2005 por um crítico de cinema que chama Nathan Rabin. Após assistir o filme Elizabethtown, que é um filme com a Kirsten Dunst. E ele descreveu essa personagem, a personagem da Kirsten Dunst, como aquela criatura borbulhante, cinematograficamente superficial, que existe apenas na imaginação de roteiristas e diretores, cuja função é ensinar aos homens jovens a abraçar a vida em seus infinitos mistérios e aventuras. Gente, perfeita essa descrição. Afinal, foi o cara que criou, né? Exatamente. E assim, é um personagem, tipo de personagem que só serve pra dar sentido ao personagem masculino, sabe? Ela não tá na trama pra superar nada na vida dela. Às vezes mal mostra um background da personagem. Às vezes ela só existe, parece que ela começou a existir naquele momento. Ela tá ali pra fazer ele crescer, pra fazer ele retomar os trilhos da vida dele. E normalmente, ela é coadjuvante, né? Ela nunca é a personagem principal. O personagem principal é sempre um homem. É meio que uma fantasia de adolescente mesmo, sabe? Aquele cara sem graça que vai achar uma mina super atraente, doidinha, que vai ensinar a ele como viver a vida loucamente. A maior parte das vezes, ela não termina o filme com um mocinho, né? Tem casos que ela morre. Casos que ela vai embora, casos que ele vai embora. Ela conserta o cara pra ele ter uma vida saudável com outra pessoa, não com ela. É mesmo, é verdade. Eu lembrei da Zooey Deschanel, que ela faz muitos papéis desse tipo, né? Não sei se algo na fisionomia dela, enfim, faz os diretores encaminharem ela pra esses filmes. Mas, por exemplo, um filme, o Yes Man, com Jim Carrey, e no 500 Dias com Ela. E é praticamente a mesma personagem, sabe? Com esse mesmo papel de mudar a vida do cara. No 500 Dias com Ela, tipo, acontece justamente isso que você falou, né? Pra ele pegar todo esse aprendizado que ele teve pra viver a vida com outra pessoa. Eu acho muito problemático essa questão de consertar uma pessoa, inclusive do ponto de vista da violência doméstica, né? Porque a gente sabe que em muitos relacionamentos abusivos, as mulheres ficam ali tentando consertar o cara, né? Pensando assim, ah, não, ele é assim agora, mas ele vai melhorar, ele vai mudar, ele me ama, ele vai mudar, sabe? E aí eu acho muito problemático esse discurso de que você tem que consertar o homem, sabe? Sim. Eu acho que realmente muitas meninas acabam vendo, ah, eu posso ser a Manic Pixie Dream Girl desse cara, sabe? Talvez por ver esses romances, será? São muitos elementos, não é uma coisa só, mas eu acho que faz parte, sim. Eu não sei se você já viu o filme Her. Não vi ainda. Pois é, eu vou levantar uma questão, então, para o público. Porque eu acho que a Samantha, que é a Scarlett Johansson, né, que é a voz... ela faz um pouco esse papel de Manic Pixie Dream Girl pro Theodore. Não é spoiler, tá? Fica tranquilo. Porque primeiro que ela nem é uma pessoa, é um computador. né? Ou seja, a existência dela tá ali girando em torno da vida do personagem, que é uma característica desse trope. Ela acaba também tendo esse papel de transformar a vida do cara, porque ele tá ali meio que sem perspectiva, não consegue se envolver com as pessoas, e ela meio que tem o papel de transformar a vida dele. É, e eu acho que é muito interessante como eles, como a Samantha, no caso, ele é meio que a extrapolação do Manic Pixie Dream Girl, porque realmente a Samantha só existe pra isso, ela nem é uma pessoa, sabe? É muito doido isso. É, e é aí que a gente vê esse aspecto do tropo de que não importa quem a moça é, sabe? De desumanizar ela pra poder humanizar o personagem, né? O que importa é a humanização e a profundidade que vá se dar ao homem, no caso, né? Algumas dessas garotas, né? Dessas personagens estão passando, assim, por situações dificílimas na vida, com um sorriso no rosto, sabe? Tem a Charlize Theron em Doce Novembro. Claro, o filme depois se mostra um drama, né, e tal, mas ela tá ali vivendo cada mês com um cara diferente, sabe? Tem outros filmes também, acontece muito de filme de a menina ter um câncer e ensinar o cara que é nerd, sei lá, a viver a vida dele com exemplo de superação dela, sabe? Ai, cara, isso ainda é pior, sério. É complicado isso. Assim, ao mesmo tempo, outro arquétipo que me dá um mixed feeling, porque se por um lado ela vem pra dar sentido pra vida do personagem masculino, por outro, muitas vezes ela parece ser o tipo do personagem que não precisa de um personagem masculino pra se empoderar, sabe? É verdade. Eu tava aqui até pensando, e se a gente pegasse uma dessas histórias e ela fosse contada como se essa Manic Pixie Dream Girl fosse a protagonista, seria outro filme. Como se ela que tivesse que superar as coisas, e como se o cara fosse simplesmente um coadjuvante que apareceu no momento da vida dela e em pouco importou. Como seria da perspectiva dessa coadjuvante, se ela fosse a protagonista? É uma coisa a se pensar. É, infelizmente a gente não vê muito isso, né? Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo pra dar nesse sentido. Eu tava assistindo televisão outro dia e apareceu aquele filme Quase Famosos, que tem uma personagem que chama Penny Lane, que é interpretada pela Kate Hudson. Assim, trocando em miúdos, a Penny ela é uma groupie que tem um relacionamento com o Russell, que é o guitarrista da banda Stillwater. E ela se torna amiga do personagem principal do filme, que é um menino de 15 anos, que é jornalista da Rolling Stones. E aí esse menino também se apaixona por ela, né? Uhum. Eles não têm nada, assim, ao longo do filme, eles não têm nenhum envolvimento romântico. Ela acompanha a turnê do grupo, né? E ela é aquela pessoa, assim, alegre, divertida, misteriosa e tal. Mas o curioso do filme é que Penny Lane é um apelido, né? Uma alcunha que ela deu pra ela mesma. E ninguém no filme sabe o nome dela. Só tem um momento no filme, quando ela tentou se matar e voltou para a cidade dela, que é a mesma cidade desse menino, que é o garoto de 15 anos, que ela conta para ele qual é o nome dela. Então, assim, é engraçado porque a personagem está vivendo uma mentira dentro da história, entendeu? Ela vive uma personagem. Uhum. A personagem, ela não é uma Maniac Pixie Dream Girl. Mas ela vive a personagem da Maniac Pixie Dream Girl, sabe? Nossa, interessante. Interessante. Achei muito legal esse twist aí da personagem, essa virada. Eu gosto dessas viradas que pegam um estereótipo que já tá bem marcado na nossa cabeça e revertem ele. Eu acho bem interessante. Acontece também no Brilho Eterno, de Um Momento Sem Lembranças, né? Que a gente tem uma personagem que é a Clementine, que é a namorada do Joel. E a Clementine, ela é bem isso mesmo, bem maluquinha, sabe? Ela vive a vida nos extremos, assim. Ela vive de cabelo muito colorido, ela é muito intensa. Só que ela tem uma frase que é o momento que ela reconhece o tropo, o arquétipo de construção dela, e rejeita. E ela fala, eu não sou isso. É muito sensacional. Nossa, eu não lembrava disso, eu não lembrava. Eu até anotei aqui. Ela fala assim, Joel, eu não sou um conceito. Muitos caras acreditam que eu sou um conceito, ou que os completo, ou que farei com que se sintam vivos. Mas eu sou apenas uma garota confusa procurando pela minha própria paz de espírito. Não me atribuo a sua. Gente, perfeito! Pra mim, ela é o exemplo que a Maniac Pixie Dream Girl não necessariamente é um tropo ruim, né? Eu acho que ela pode existir sem o cara. É isso que eu tô falando, entendeu? Sim, sim. Só que, sei lá, 99% dos filmes não é assim, né? Fica aí a dica, é um tropo, autores, roteiristas e escritores, que é um tropo que, assim, dá pra usar de outras formas. Pode ser subvertido de uma forma legal. Nosso último tropo, eu acho até que a Aline vai poder contribuir mais do que eu. Será? Mulheres em geladeiras. O nome parece estranho, mas vai fazer sentido pra vocês. Vai. Ele partiu dos quadrinhos. A Gayle Simone, que a gente já falou dela aqui no podcast algumas vezes, né? Que ela é roteirista da DC Comics. Ela começou a observar um padrão, assim, em algumas histórias de personagens, mulheres, ligadas ao herói protagonista, que eram brutalmente assassinadas, estupradas, agredidas, sequestradas, para motivar ou ensinar uma lição a um herói, que é geralmente homem. E ela criou uma lista desses casos e criou um site chamado Woman in Refrigerators. Esse nome vem de um dos casos que tá na lista dela, que é uma edição do Lanterna Verde, que é um herói da DC, né? Tem essa cena que ele chega e descobre que o vilão matou a sua amada e a colocou dentro da geladeira. E aí isso geraria no personagem uma motivação de vingança, ou seja, uma mulher foi morta apenas para dar motivo para a história acontecer. É disso que se parte esse trope. Eu li um pouco da repercussão do site dela, foi recebido com muita hostilidade, né? Teve muitas respostas a isso. Mas, ao mesmo tempo, ela levantou aí o debate da misoginia explícita nos quadrinhos, né? Imagina, se as mulheres dos quadrinhos estão morrendo dessa forma tão dramática, tão horrível, né? Que a gente sabe que tem muitas heroínas, mas existe esse foco nos heróis, né? Não basta apenas ser coadjuvante, ela também vai morrer de uma forma extremamente violenta. Então, o que acaba acontecendo é que muitas mulheres não se interessam por ler quadrinhos. Se as mulheres estão ali, primeiro que elas não têm poderes, né? Como as donzelas em perigo que a gente citou. Outra, às vezes ela até tem, mas aí ela vai também morrer tragicamente, porque é mais importante o herói ter uma aventura motivada por vingança, etc. É realmente complicado ser mulher nos quadrinhos, tanto lendo quanto lá dentro da história, né? Ah, sim, quanto produzindo também, né? Outro exemplo que vem dos quadrinhos, um dos quadrinhos muito famosos do Alan Moore, que é a Piada Mortal do Batman, né? Essa parte da história, assim, ela é meio que um marco, né? Ela é um divisor de águas, assim, até na própria história do herói. Que é quando o Coringa, ele meio que atira na Bárbara Gordon, né? E ela fica paraplégica depois disso, né? E tudo isso só pra enlouquecer o pai dela. Ou seja, uma mulher é levada a ficar na cadeira de rodas só pra abalar psicologicamente alguém. Alguém que não é ela, olha que absurdo. Tem pessoas que alegam que os personagens masculinos também morrem. Só que há diferenças, assim. Os personagens masculinos, primeiro, eles têm mais chances de morrer de forma heróica e nobre. Têm mais possibilidades de serem revividos. É verdade. Enquanto os personagens femininas são feridas ou mortas irreparavelmente, muitas vezes de forma sexualizada, né? Ainda tem essa questão também do fetiche na morte, né? Eu acho que tem até um Tumblr com imagens das heroínas mortas ou feridas em combate, e elas deitadas no chão, com o decote aberto, com a roupa rasgada, ou seja, elas mesmo mortas estão ali para satisfazer o olhar do leitor. Um dos primeiros casts que a gente comentou uma notícia de um concurso que teve da DC, em que os participantes deveriam desenhar Harley Quinn se suicidando, nua, em uma banheira. Para mim, isso é um exemplo descarado de como a misoginia desempenha assim, um papel importantíssimo na morte das mulheres nos quadrinhos, né? Não só nos quadrinhos, porque esse trope, ele meio que, assim, ele acontece em vários meios, né? Por exemplo, em Breaking Bad, eu tava aqui pensando, acho que aconteceu pelo menos duas vezes em Breaking Bad. Casos de mulheres morrerem apenas para dar sentido à trajetória de um dos protagonistas. É um tropo bem comum, na verdade, né? E eu acho que ele, de alguma maneira, ele tá ligado também com a donzela em perigo. É verdade. Mas no caso, a donzela que não conseguiu ser resgatada e foi, sei lá, teve um fim trágico. Tinha muitos filmes, assim, na década de 90, na década de 80, que o vilão matava a família do herói e aí o cara partia em vingança, sabe? Eu não vou lembrar agora do nome dos filmes, mas eu me lembro de ser isso uma história muito comum, assim. O justiceiro, o mote do personagem é esse, ele sai matando todos os bandidos da cidade porque ele assiste os bandidos matando a mulher e os filhos. Mas entra perfeitamente nesse trope, né? Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre tropos, porque são muitos tropos, né? Então a gente pretende fazer outros no futuro para falar sobre outros arquétipos de representação. E vou deixar aqui como uma consideração final que eu desejo que os tropos sejam subvertidos, né? Que as mulheres possam, como a Clementine no tropo da Maniac Pixie Dream Girl, que elas possam tomar o protagonismo delas, né? Se você é escritora e tá ouvindo, pensa um pouquinho nisso também, né? Isso é legal, a gente gosta de ver. Com certeza. Como eu, você só gosta de ver, de assistir, de consumir, né? Cultura pop. Observa também, vê quais exemplos legais, né? Passa a observar como que as mulheres estão sendo representadas. Isso é importante. Eu ia falar justamente isso, assim. Para as pessoas começarem a observar esse padrão, assim, não só que essa história repete, é clichê. Não, não é isso. As histórias, elas precisam de uma estrutura narrativa que às vezes vai se repetir, não é isso que vai dizer se ela é bem construída ou mal construída. Mas de observar esse padrão, porque essas histórias, elas não foram escritas ou foram concebidas do nada, entendeu? Elas vêm de uma sociedade. Então, o que está refletido dessa sociedade em cada um desses estereótipos? E o que esses estereótipos estão transmitindo? Eles estão reforçando alguma coisa que está errado na nossa sociedade? Ou eles estão questionando e subvertendo? Então é isso, galera. E até o próximo Weekend Cast. Tchau, gente. Tchau, galera.